Um templo católico, uma obra inspirada, convidados especiais e um padre levando mensagens de fé através de belíssimas músicas entoadas em um dos mais belos monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. CD e DVD Paz e Luz, do Padre Reginaldo Manzotti. Adquira pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Ligue 0 operadora 41 8401 0909 dígito 1 ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Minha Primeira Bíblia é uma singela obra apresentada pelo padre Reginaldo Manzotti, feita especialmente para catequizar as crianças e uma maneira de oferecer a elas com muita alegria as maravilhas de Deus e sua criação. Com valores como justiça, solidariedade e amor ao próximo, Minha Primeira Bíblia tem lindas ilustrações que passam conhecimentos com a linguagem certa para tocar os corações dos pequenos. Compre a sua, padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 41-3221-6060. A Loja Evangelizar está sempre com você, oferecendo alternativas para seus presentes. Lá você encontra artigos religiosos para todas as ocasiões. Uma demonstração de carinho que permite a você presentear com bom gosto e acertar na escolha. Junte seu amor à graça de Deus com produtos que evangelizam. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e conheça nossos produtos. Se preferir, ligue para 0 operadora 41 3221 6060. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas, povo querido de Deus, sexta-feira, hora da misericórdia. Mais do que nunca, sexta-feira, clamamos a misericórdia de Jesus. No coração de Jesus, nós encontramos tudo o que precisamos, a paz que precisamos. Filhos, amanhã, nós, sábado, é dia de fé em debate. Não esqueça, Fé em Debate é uma verdadeira catequese. Padre, mas a rádio aqui não transmite. Vai no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Escute esse testemunho que foi deixado para a Hora da Misericórdia. Meu nome é Eva, eu moro em Araponga. Eu quero dar um testemunho que a família do meu marido era tudo envolvido em centro espírita, em coisa errada. E eu comecei a seguir a novena do Sagrado Coração de Jesus para fazer um pedido para o meu filho largar de beber, porque o meu marido já achava a causa perdida, que já bebia mais de 30 anos. E pela minha grande surpresa que eu tive, o meu marido já vai fazer 5 meses que não bebeu mais. O meu filho também já diminuiu bastante. E eu acredito que Deus vai fazer a obra do meu filho perfeita. Obrigado, benção, Padre Reginaldo. Eva de Arapongas. Um abraço a Eva de Arapongas, um abraço ao Padre Célio. Bíblia aberta, sexta-feira, cartilha de oração. Foi teu coração que me ensinou a fazer da vida uma esperança. Queridos associados, está chegando o final do mês. Você fez a sua contribuição mensal? Dá tempo ainda, vai lá, faça a sua contribuição. Seja um contribuinte fiel. O texto de hoje, Lucas 9, 18, 22. Lucas 9, 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia em que Jesus orava com seus discípulos, Ele perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhes: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou-lhes ainda: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus ordenou-lhes energicamente que não dissessem aquilo a ninguém e acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e também que seja levado à morte, mas ressuscitará no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem sou eu? Pergunta Jesus. Alguns o veem como profeta. E até citam os nomes. Ora, Jesus, estão vendo-o como Elias, Jeremias. Mas Jesus vai mais direto: e para vocês, quem eu sou? Então Jesus diz: Pedro, tu és o Cristo. Impressionante que Jesus aceita a proclamação de fé de Pedro. Mas logo depois ele mostra que ele é o Cristo, mas um Cristo que vai padecer na cruz. Um Cristo que vai ter que enfrentar a cruz. Um Cristo que vai ser desprezado, mas que no terceiro dia ressuscitará. Sabe, filho, sabe, filha, não é à toa que eu tenho na minha casa, aqui na rádio, temos até pouco, por sinal, cruzes. Mas não é à toa que na tua casa você tem uma cruz, e deveria ter. Jesus tinha a chave para abrir as portas desde Adão até ele, que esperavam sair da morte. A porta estava lacrada, a porta estava fechada, ninguém tinha a chave, só Jesus. E a chave era a cruz. No poder da cruz, nós somos salvos. Colocando a minha vida no espelho da verdade. No poder da cruz de Jesus. Descobri que haviam marcas de amargura e solidão. Revivendo minhas memórias. Revivendo minhas memórias, minhas lembranças, meu passado. Vi meus pés caminhar. Meus pés, na solidão, na escuridão, procurando uma tal felicidade. Todos nós procuramos, há quem encontra, quem não. Uma tal felicidade. Às vezes a gente erra. Encontrei fascinação. E às vezes encontra desilusão. E é por isso que a gente reza no poder da cruz de Jesus. Você conhece, todas as manhãs eu começo com essa música, mas hoje eu a toco na íntegra. E me envia teu Espírito de luz, Senhor, na hora da misericórdia. Toca-me, Senhor. E renova minha vida em teu amor. E renova minha vida em teu amor. Toca-me, Jesus. Toca-me, Jesus. do teu sangue derramado. Do teu sangue derramado, me liberta do pecado. No poder da tua cruz, quando penso que na vida chegará o entardecer. E é inevitável a morte. É inevitável. Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer. Senhor Deus, nessa tarde de sexta-feira, quando clamamos o poder da tua cruz, pedimos: abençoai. Abençoai a roupa dos enfermos, abençoai as fotos de família. Abençoai, Senhor, a água no poder da tua cruz. Que essa água benta nos regenere, como disse a nossa filha de Arapongas. Eu não acreditava que seria possível, mas Deus fez. Deus fez, Deus faz maravilhas. Se você está com a vasilha com água, segure na mão. Toca-me, Jesus. Abençoa-me, Jesus. Santifica-me, Jesus. Abençoa, Senhor, os doentes. E me envia teu Espírito de luz. Proteja-me. Proteja-me, Senhor. E renova minha vida em teu amor. E renova minha vida em teu amor. Acompanha-me nesse dia, Senhor. Acompanha-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.